Esporão do batida apaixonante. Se eu não posso ter, eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando mais ficar imaginando? Não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Nessa mala e também eu não tô bem. Será que não cabia nessa mala e também? Se eu não posso ter, eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando mais ficar imaginando? Não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar. Nessa mala e também eu não tô bem. Será que não cabia nessa mala e também?